Pedro Fontes, técnico do Torizense, um resultado num derby não foi o melhor. Tudo fizeram, mas um Torizense com duas partes diferentes. Entrou muito bem, depois a partir do golo não se conseguiu ali adaptar bem, e depois na segunda parte foi tentar o golo, que não conseguiram. Como é que viu esta partida? Acho que estou de acordo consigo. Entrámos bem a seguir ao golo do Nogueira. Sabíamos que se calhar num jogo destes quem marcasse primeiro sairia vitorioso. Depois do gol do Nogueira passamos ali alguma dificuldade até ao intervalo, não nos conseguimos mais encontrar, demos muito espaço ao Nogueira e nesse momento eles até criaram mais oportunidades. Segunda parte, nem sempre bem jogado, mas com mais vontade, mais crescimento, conseguimos encostar o Nogueira um bocadinho lá atrás, mas sem criar grandes oportunidades, sem grande perigo, tendo ali uma bola parada ou outra. Se não me engano, o guarda-redes Nogueira fez agora uma defesa a acabar. Ser mais esclarecidos, temos que trabalhar mais, porque a vontade não chega. Não posso apontar nada a nenhum jogador, todos deram tudo, e isso não lhes posso apontar. Sei que nenhum jogador joga sempre bem, mas às vezes o desespero não nos leva à vitória. Nestes derbos é preciso uma cabeça, é preciso ser mais velhinho, pronto, dentro de campo. Falta-me assim uma pessoa às vezes mais experiente dentro de campo para gerir os momentos, mas acho que no jogo mesmo foi um jogo bem disputado, um derby bem disputado e que decidiu num pormenor. Parabéns ao Nogueira. Bem, e agora o Sorense, o líder deste campeonato, também será um trabalho nada fácil para o Torino? Não, sabemos que não. Ainda por cima é mais fácil trabalhar sobre vitórias que com derrotas, e todos sabemos disso. É isso. Agora, nós estamos cientes que o nosso campeonato passa por fazer um campeonato do sétimo para cima, um campeonato estável. É lógico que a ambição que temos, queremos sempre mais, queremos ganhar os jogos todos, seja com o Nogueira, seja com o Sourense. É lógico que vamos ao campo do primeiro classificado e que se calhar tem outros argumentos que nós, mas não nos impede de tentar lá ganhar o jogo e trazer os 3 pontos. Estes 3 pontos que perdemos hoje, vamos ter que ir buscá-los de algum lado.